Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e sempre muito mais também a acontecer na clareira da floresta com os druidas reunidos e os seus caldeirões mágicos. E hoje começamos com Vangelis, o compositor grego e um dos precursores também da música eletrónica e música eletrónica orquestral, aqui a viajarmos até 1976, até ao álbum Albedo 039 com Vangelis, e onde podemos encontrar esta faixa alfa, com Vangelis a tocar todos os instrumentos, incluindo o baixo e percussões. Vangelis, que colaborou várias vezes com John Anderson, o vocalista dos Yes, juntos lançaram 4 álbuns, mas não vamos a nenhum desses discos da colaboração de John Anderson e Vangelis. Vamos até ao primeiro disco a solo de John Anderson. Saiu em 1976, tem como título Olias of San Hilo e prossegue aqui o fascínio de John Anderson pelo lado mais místico e espiritual, algo que estava já a desenvolver nos Yes. E como uma paragem da banda, John Anderson lançou-se a este disco a solo, com muitos elementos de world music, folk, psicadelismo e também muitos sintetizadores aqui pelo meio. Vamos ouvir a música que abre este trabalho, Ocean Song, que conta aqui com camadas de sintetizadores e que dá um mote também, de certa forma, para o resto do programa de hoje. Tudo muito místico, com sintetizadores e guitarras. Mas para já então, John Anderson com o tema que abre Olias of San Hilo, de 1976, o primeiro disco a solo do vocalista dos Yes. Fica para ouvir Ocean Song. A Floresta Encantada, primeiro com os sintetizadores de John Anderson, no tema que abre o disco de estreia a solo de John Anderson, Olayas of Sun Hilo. Escutámos o tema Ocean Song para o registro Olayas of Sun Hilo, lançado em 1976. E continuamos com Rick Wakeman, colega de John Anderson no ZS, teclista, um mago dos sintetizadores, que também se lançou a solo, mas um pouco antes que John Anderson. Aconteceu em 1973, um disco conceito, este o primeiro dele, The Six Wives of Henry VIII, um disco influenciado pelas mulheres deste rei inglês, Henrique VIII, e é um álbum em que Rick Wakeman, rodeado de sintetizadores, também conta com a contribuição dos músicos dos Strobes, banda a que pertencia Rick Wakeman antes de rumar aos Yes. Muitos sintetizadores, muito prog rock neste disco que fez história no início da carreira a solo de Rick Wakeman. E vamos continuar com os alemães Popol Vuh, aqui para prosseguirmos os sintetizadores, bem mais suaves estes do que de Rick Wakeman. Vamos até ao sétimo disco dos Popol Vuh, o álbum A Guerra, que contém faixas que fizeram parte da banda sonora do filme A Guerra, de Wrath of God, de 72, de Werner Herzog, um álbum sobre o conquistador espanhol à guerra. No filme de Werner Herzog, abre com um tema que vamos escutar agora na Floresta Encantada, a faixa primeira deste trabalho, à guerra, e esse plano inicial de Werner Herzog encontra os conquistadores já em território americano a desbravarem a floresta e à procura do El Dorado. É na verdade a temática desse filme de 1972 de Werner Herzog. Fica aqui um dos momentos então dessa banda sonora, A Guerra, segundo os alemães Popol Vuh. Thank you. Os alemães Popol Vuh, a banda formada pelo teclista Florian Frick em 1969, aqui já no sétimo álbum do seu percurso, e é um disco que contém elementos que fizeram parte da banda sonora do filme A Guerra, The Wrath of God, de 1972, realizado por Werner Herzog. Aqui estivemos com a faixa que abre este disco, já lançado em 1975, a faixa A Guerra. E agora, na Floresta Encantada, o momento Zuviseva Zappa. Zuviseva Zappa. Zuviseva Zappa. Zuviseva Zappa é o espaço da Floresta Encantada em que passamos sempre uma música de Frank Zappa, e hoje, em 1973, com o disco Frank Zappa com os Mothers of Invention, Overnight Sensation, na verdade o 17º álbum no percurso de Frank Zappa, e é um disco que mais uma vez está ali nos limites do rock and roll, com Frank Zappa a desbravar terreno também para o jazz, mas é um disco bem mais roqueiro do que outros álbuns de jazz fusão que Zappa estava a produzir nesta altura. Vamos ficar com a faixa Zombie Wolf. Este é Frank Zappa em 1973. Out on an antique bed, and my spirit did a midnight creep. You know I'll never sleep no more. It seemed to me that it just ain't wise that you ever wake up in the morning with a zombie wolf behind your eyes, just about as evil as you could be. Yeah. borderline pieces. It's hard to tell black from white when you wake up in the middle of the night. Way down by the absence of sound, looking down at the cry of a hound, looking for movement within the haze. Light can be deceptive with a ray. And she comes out like a white shadow. Primeiro na Floresta Encantada, o momento Zuvi Zeva Zap, a viagem até 1973, até o disco Overnight Sensation. Escutámos Zombie Wolf, a música de Frank Zappa, hoje na Floresta Encantada. E, entretanto, estivemos com Peter Gabriel a solo, o vocalista dos Genesis, da parte inicial de Genesis, em 1978, no segundo disco a solo, em nome próprio, Peter Gabriel, um disco que conta aqui com algumas colaborações de luxo, como é o caso da guitarra de Robert Fripp e também do baixo de Tony Levin, que fez parte também dos King Crimson, juntamente com Robert Fripp, claro, e aqui a guitarra de Robert Fripp, essencial nesta faixa que acabamos de escutar, White Shadow, de Peter Gabriel. E vamos continuar com a guitarra de Robert Fripp e também com Brian Eno. Juntos colaboraram algumas vezes. O álbum No Pussy Footing, de 1963, foi o primeiro momento em que colaboraram juntos, Robert Fripp e Brian Eno, aqui nesta visão da relação dos sintetizadores com técnicas de manipulação de guitarra e de gravação com fitas e muito delay. Mas em 1975 saiu o segundo disco desta colaboração, se calhar menos improvisado este trabalho, o álbum Evening Star. E desse disco Evening Star, de Robert Fripp e Brian Eno, retiramos esta que vamos ouvir agora na Floresta Encantada, Winds on Water. Brian Eno e Robert Fripp juntos agora na Floresta Encantada. Floresta Encantada, com dois momentos com Brian Eno. Primeiro com Robert Fripp, no disco em parceria Evening Star de 75. Escutámos a faixa Wind on Water. E, entretanto, os alemães Cluster, juntamente com Brian Eno, O Renomo, uma das faixas do disco de 1977, precisamente Cluster and Eno, e é a primeira colaboração de Hans Joachim Rodelius e Dieter Möbius, os Cluster, juntamente com Brian Eno, que continuaria a colaborar com vários músicos do krautrock alemão, por exemplo com os Harmonia, que junta precisamente os músicos de Cluster. Para o final do programa de hoje, continuamos com sintetizadores e essencialmente música instrumental, e esta faixa pertence ao álbum Obscured by Clouds de Pink Floyd, lançado em 1972, feito para a banda sonora do filme La Vallée, de Barbara Schroeder. É, aliás, a segunda vez que os Pink Floyd colaboram com este realizador. Já tinham feito a banda sonora para o filme More. E aqui ficamos com a última faixa, essencialmente um tema instrumental, Absolutely Curtains, mas que encerra com os cânticos da tribo Mapuga, como aparece precisamente no filme de Barbara Schroeder. Os Pink Floyd, em 1972, a fechar a Floresta Encantada desta semana.